A fera vai apavorar os seus filhos. Vai persegui-los à noite. Não. Só estaremos seguros quando eu empalhar a cabeça dela. Nós temos que matar a fera. Ordem! Ele vive é uma ameaça. Poderá nos atacar. Ele vai comer nossas crianças. Isso é só pra começar. E o massacre dessa aldeia nós iremos assistir. Quem for homem vai ter que lutar. Terá. Vamos lá, pelo mato, pelas trevas e a neblina, na jornada que será um pesadelo. E depois de passar pela ponte levadiça, com certeza cada um de nós vai vê-lo. Ele é um monstro de caninos afiados, tem bucarra e tem garra de pantera. Vai urrar, espumar, mas não vamos voltar sem lutar, sem matar essa fera! Isso. Se não está conosco, está contra nós. Tragam o velhote. Tire as mãos de cima de mim. Não deixemos que avisem a essa fera. Soldados! Vamos livrar a aldeia deste horror. Quem vem comigo? Baixa acesa com presteza. Quero em todos o maior furor. Contamos com que eu estou pra comandar. Acabar o golpe. Vamos todos ao castelo. Onde a fera poderá nos espreitar. Avisar a fera. Eu sou a culpada. Oh, papai, o que é que vamos fazer? Calma, calma. Vamos achar uma saída. Não gostamos daquilo que nunca entendemos. Esse monstro pode até nos devorar. Tragam facas e lanças pra salvar suas crianças. Liquidemos essa fera. Vamos matar. Eu sabia que não devíamos ter esperança. Talvez fosse melhor que ela nunca tivesse aparecido aqui. Será possível? Será ela? Sacrebleu! Invasores! Intrusos! E eles têm um espelho. Avise o amo. Se é a luta que eles querem, estamos preparados. Quem está comigo? Podem saquear o castelo à vontade. Mas lembrem-se, a fera é minha! Deixe-me em paz. Mas, senhor, o castelo está sendo atacado. Vai morrer! Vai morrer! Não funciona. Ah, Lumière, faça alguma coisa. Espere, já sei. Vai morrer! Vai morrer! O que devemos fazer, amo? Já não importa mais. Deixe que eles venham. Vai morrer!